André Cedês, o Mural de Ibi Koala. Ei, no braço que é o comandante, tá ligado? E tô trazendo a nova dança que as novinhas vão dançar. Sarradinha com bumbum, sei que elas vão mandar. Pra fazer é muito fácil, se ligue no movimento. Tô trazendo essa dança que é a dança do momento. Agora vem o toma, toma que é a dança do verão. Que as novinhas tão dançando e não quer parar mais não. Sarradinha toma, toma, sarradinha toma, toma. Sarradinha toma e toma, toma, toma, toma. Sarradinha toma, toma, sarradinha toma, toma. Sarradinha toma e toma que toma que toma que toma. Vai, vai, vai, toma. Toma, toma, toma, que toma, que toma, que toma. Sarradinha, toma, toma, sarradinha, toma, toma, sarradinha, toma. E toma, toma, toma, toma. Vem com o príncipe, mexe, pretinha, vai. E tô trazendo a nova dança que as novinhas vão dançar. Sarradinha com bumbum, sei que elas vão mandar. Pra fazer é muito fácil, se ligue no movimento. Tô trazendo essa dança que é a dança do momento. Agora vem o toma, toma, que é a dança do verão. Que as novinhas tão dançando e não quer parar mais não. Sarradinha toma, toma, sarradinha toma, toma. Sarradinha toma e toma, toma, toma, toma. Sarradinha toma, toma, sarradinha toma, toma. Sarradinha toma e toma. Sarradinha, olha a sarrada da novinha BS. E sarradinha toma, e toma, toma, toma, toma. Sarradinha toma, toma, sarradinha toma, toma. Sarradinha toma,